Na tarde de segunda-feira, por volta de 17 horas, policiais militares do pelotão tático que estavam em patrulhamento ostensivo pela região de Três Lagoas, mais precisamente na Avenida Írio Manganelli, no bairro Santa Rita, avistaram um indivíduo em atitude suspeita em posse de um notebook. Segundo eles, durante a abordagem, a informação é de que estariam a caminho do Jardim Jupira. Ao realizarem a abordagem ao suspeito, esse não soube informar a quem pertencia um notebook que estava em uma mochila em suas costas. Isto, o passageiro da motocicleta, um menor. Os militares ligaram o aparelho eletrônico e encontraram fotos e um número de telefone, onde entraram em contato com a verdadeira dona do notebook. E esta, surpresa, disse que não sabia que o produto havia sido roubado. Detido, o menor acabou levando os policiais aonde estava uma bicicleta, um relógio e outros produtos subtraídos. Na delegacia, Marcos Rodrigo Leônidas, de 18 anos, e um adolescente de 16 e dois de 15, acabaram autuados em flagrante por receptação. Marcos disse que estava apenas fazendo o transporte de um dos menores e nada tem a ver com arrombamento. Marcos Rodrigo de Araújo. O que, que você tem a ver com essas broncas, Marcos? Eu tenho a ver que ele só me pediu uma carona para mim levar ele até ali no Jupira e eu peguei minha moto e fui levar ele. E aí a polícia abordou? Abordou e ele estava com receptação. E aí sobrou para você o bagulho? Não sei se sobrou, porque eu só fui dar uma carona mesmo para ele, que ele me colocou 10 reais de gasolina para mim na moto, para me levar ele até o Jupira, daí eu fui levar. Você já tem passagem? Não. O que você faz da vida? Eu trabalhava na União Oeste faz uma semana que eu saí, completei um ano. Terminou o contrato lá. E aí foram revirando e acabou aparecendo tudo isso aí. É, eu não sei de onde que apareceu também, porque eu só fui dar carona pra ele mesmo, pro menor. Você não tem nada a ver nada com os ver. Furtos, nada? Nada a ver. Eu tava em casa sossegado pra perguntar pra minha mãe. Agora tá nesse rolo todo. É, eu não tenho nada a ver, né? Não tem passagem mesmo, não? Não. Nem menor? Menor já tem. Quantos anos você tem hoje? Tenho 18. O policial Santos confirmou a abordagem e a recuperação dos produtos. Exatamente. Após abordagem a dois indivíduos proximidades da favela de Jupira, foi encontrado em posse de um deles um notebook, o qual não soube dizer exatamente a procedência desse notebook. Informou ainda que havia sido comprado de um rapaz que ele não sabia quem seria. E diante dos fatos aí, demos uma olhada nos arquivos do notebook, encontramos várias fotos, vários documentos que não condiziam aí com este rapaz. Dentre um desses documentos aí foi encontrado um cadastro com um telefone da possível proprietária. Foi entrado em contato com a mesma e a mesma não soube relatar se seria o seu notebook, devido aí ao fato dela não ter chegado em casa ainda. Após alguns minutos aí, ela constatou que seria o seu notebook e informou aí que teria sido roubado mais alguns objetos, inclusive uma bicicleta. Foi feitas várias diligências aí até localizar os outros dois indivíduos e recuperando aí todos os objetos aí furtados da residência. Três menores e um maior. O maior disse para mim que ele estava apenas dando uma carona pro menor que estava transportando o notebook. Vocês confirmam essa informação? Desde o princípio ele informou que teria recebido 10 reais para pôr em combustível para levar o menor com o notebook até a favela do Jupira. O que acontece agora com esse indivíduo maior e os menores? Está sendo feito o boletim de ocorrência, que na sexta SDP será entregue aí ao escrivão e delegado e será feito o auto em flagrante. Por roubo? Ou receptação, furto ou receptação? Será averiguado aí pelo delegado e qualificado aí como receptação e pelo furto dos objetos. Aonde foram localizados o endereço desses produtos? Bom, foi localizado no condomínio próximo aí à Lagoa Dourada, em algumas residências aí na Lagoa Dourada. A vítima na delegacia disse-se inconformada com a situação, mas contente com o trabalho policial. Eu recebi uma ligação da minha esposa, eu estava trabalhando, ela me ligou chorando, avisou que tinha acabado de entrar em casa e roubaram os objetos que estavam lá em casa, e só que deu graças a Deus que a minha mulher e minha filha estavam em casa. Dos males que roubaram, eu consegui recuperar, e o que eu não consegui recuperar, eu não preciso disso aí, pode ficar com quem quiser. Graças a Deus, quero agradecer muito também a Polícia Militar pelo bom trabalho que eles fez. Eu acho que eles fizeram aí, o pessoal tem que dar valor neles, porque eles são parceiragem mesmo. Precisar é como, só avisar. Como que se sente um cidadão que sai para trabalhar, de repente recebe no meio da tarde uma ligação, diz, ó, a gente está com um objeto seu aqui e queria saber se foi roubado? É bem triste, porque a gente já está trabalhando, que é para isso, né, cara? A gente tenta fazer o melhor para sua família e trabalhar para dar alguma coisa para sua família, sabe? Eu acho que da minha parte para eles, eu só queria que eles fizessem o mesmo, né, cara? Acho que, cara, os pesados, tudo pesada nova, aí eu podia trabalhar, mais nada, eles são tudo pessoal nova, bonita, e arruma emprego em qualquer lugar. E como é só que fica agora você sabendo que em 45 dias eles estão de volta na rua? Fazer o quê? Deixa quieto, eu acho que a mente deles, eu acho que vai. Se eles falaram que nunca fez nada para ninguém, eu acho que eles têm que pensar um pouquinho mais. Eles mesmos acho que vai ter que resolver o caminho da vida deles, sabe? Eu acho que a pesada são gente boa, mas isso aí só depende deles para mudar a vida deles, né? Tem emprego e tem para todo mundo, basta ter vontade de trabalhar, só isso. O maior foi autuado pelo crime de receptação e formação de quadrilha na sexta SDP. Já os menores foram encaminhados, depois da lavratura do flagrante, à Delegacia Especial do Adolescente. Para a CBN Foz, repórter Valdecir Marcos.